Cristo, que entrastes na lida, lutai sem desmaio, lutai com valor, que o inimigo levai de vencida, dizendo que Cristo é nosso Senhor. Soldados em Cristo, marcha sempre avante, levando a destra as armas da luz. As almas perdidas buscai triunfantes, e peças levai-as a Cristo Jesus. Eleja, ó crente, a santa peleja, prossegue avante por Cristo Jesus. E ser muito valente, na frente estejas, dizendo que Cristo morreu numa cruz. Soldados em Cristo, marchai sempre avante, levando à destra as armas da luz. As almas perdidas buscai triunfantes, e peças levai-as a Cristo Jesus. Aurora se acerca do dia gostoso, em que prêmios terão a fé e o valor, e nele Jesus.